Essa é uma guerra de ciclos e escolhas. É uma guerra que dura 13 anos. E eu quero falar com você sobre guerras do passado. Coisas que se arrastam contigo há muito tempo. Coisas que você teve que lidar por muitas vezes. Eu quero dizer que Deus está te dando uma energia extra para salvar até quem não merece. Você não tem escolha. Deus está te chamando para uma grande obra. O teu chamado, ele interrompe a maldição de ciclos. Você é o Abraão da sua casa. Você é a pessoa que Deus quer começar uma nova história a partir da sua vida. Não importa quem errou com você para trás ou para frente, nem o quanto você errou enquanto aprendia. O que importa é que você agora tem tempo, casca grossa, para encarar todos esses reis e tirar da mão desses reis aqueles que te pertencem, aqueles que Deus quer abençoar, porque aquele que abençoa Abraão será abençoado, aquele que amaldiçoa Abraão será amaldiçoado. Ló abençoou Abraão indo embora, e Abraão agora vai atrás dele e fala: solta, porque eu tenho autoridade para dizer solta, solta. Porque tudo que ele tem, ele conquistou junto comigo, solta. Nessa hora, eles dão com a cara na porta, porque acharam que iam quebrar o ciclo da bênção hereditária. Olha para o seu irmão do lado agora, tem gente que não gosta disso, mas fala para ele assim: não quebre a corrente agora. Muito se fala sobre maldição hereditária, mas eu quero falar sobre bênção hereditária, pelo amor de Deus. Por que que Ló foi socorrido? Porque havia uma bênção sobre a cabeça dele, só porque o bendito era parente de Abraão. Tem gente que está sendo abençoado por sua causa e nem sabe que é por sua causa que está sendo abençoado. Tem gente que está no meio de uma batalha, lá no longe, em outro país, mas porque é teu parente, porque você ora, porque tem bênção sobre a sua cabeça, vai receber o socorro imediato. Agora discerne comigo. Vamos lá, eu contei essa história toda para você discernir comigo. O que fazer depois da guerra? E agora? E depois da guerra? Na primeira vez, Abraão mente. E ele percebe que na mentira ninguém vence. Na segunda vez, ele entra em atrito com Ló. E ele percebe que em atrito não dá para continuar. Não há acordo. Na terceira vez, ele compreende o tamanho do seu chamado e vai fazer o bem, sem olhar a quem, mas não fica com nada para ele. Número um, não precisa. Número dois, não tem dinheiro que pague o que ele fez. Número três, ele tinha pessoas que eram coligadas a ele que precisavam muito mais dos despojos do que ele mesmo. Eu não sei você, mas você já ouviu, eu não sei os homens aqui, mas os homens não têm muita noção disso, as mulheres têm um pouco mais, desculpa, é questão mesmo de gênero.